no Bezolu 2-1, trivio, após DCT Poços de Caldas, a saída é Argó, direto Elefa, após Elefa, Zagás, decola da 1-0, transponder 5506, e controle em 119.35 para o gol 1-8-1-7. Boa noite, 1-7, só o céu, por gentileza, poderia confirmar, é Argó, que o senhor entendeu, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo? Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, ok. Ok, cotejamento correto, chame pronto, gol 1-8-1-7. Chamará a condição de estacionamento, gol 1-8-1-7. Da 3663, livre pushback acionamento, chama para o táxi. Chamada da 3663. para a torre. Informo clareza 1, cheque equipamento por gentileza. Para o táxi, pé 3663 com 77, 4 horas, Guarulhos. Ok, sente, clareza 5, tá 3663, táxi via pátio 1 no Índia, reporte pronto no ponto de espera, ajuste no 013. São 3663, a linda, colono 0, vento 090, 0 grau, 099. Paulo Salvador, bom dia, gol 9075, autorização para Brasília, por favor. Gol 9075, Brasília aprovado, nível 400, via peso 17. Decola da pista 10, perfil de saída arbor, elefo, fito, com curva direita. Transponder 5471, no controle 1, no normal 35, aguarde para o cotejamento. Só confirmando 90 a bordo, isso? Alternando Floripa. Ok, ciente, gol no 8 no 7, táxi em frente, Índia, reporte pronto no ponto de espera. Táxi em frente, reporte lá na Índia, no ponto de espera, gol 1 no 8 no 7. Cotejamento. Autorizado 400, arbor elefa, o fito. Deplanda 10, curva direita, aerovia peso Luna 7, 547 no transponder e 1935, controle 9075. Cotejamento correto, gol 9075, para acionar chame 1 no 86. 1986 para acionar 9075. De 663, decolado 37, controle 1 no 935, bom voo. 935, obrigado. Bom dia, tá 3663. Contato na decolagem, subiu a antena 340. 340, pode voar lenda, tá 3663? Ativa. Lenda, obrigado. terminal pushback acionamento, posição 2. Livre pushback acionamento, chame táxi, gol 9075. Livre chama táxi, 9075. Boa noite, no 7, Alinda, colono 0, vento 090 graus, 08 mais. Alinda, colono 0, gol 8, no 7. Vai, 7. Boa noite, no 7, decolados 41, controle 1935, bom voo. 1935, obrigado, bom dia. Chame Recife, 1260, alterna 1251. 260251, obrigado. Solo com 9075, pretendo 3 horas e 9, que é o Zonomia 082, aborda alterna 1. Gente, gol 9075, Índia, reporte pronto no ponto de espera, ajuste no 0 no 3. Índia, reporte no ponto de espera, 0 no 3, ajuste gol 9075. Gol 9075, linda, colono 0, vento 090 graus, 079. Linda, colono 0, gol 9075. 0075 da Colada 46, controle 1935, bom voo. 0935, obrigado. Controle Salvador, voo 9075, decolou na Arbor, passando 1500. 0075, vigilante, 400 Arbor. 400 Arbor, 9075. 1271, desça para 2010, ajuste 9013, aporte no localizador. 1817, chave centro Recife, a frequência 1260, alterne 128.8. Recife 260, dinâmica 128.8, gol 1817. 075, chame Recife, 1260, alterna 128.8. 1260, 1288, gol na 075, bom serviço. Somente. 218612, gol na 271. 261, obrigado. Bom dia, Gono 271, no livre pouso no 0,0,0,8, 0 grau, 0,69. Tem livre pouso no 0,279. Afirmo, 1-0-0 grau 069, o vento, gol no 271. Gato, 0-0.